esperar tá, ficar tudo isso. Ok, Xenemê 140, da táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Xenemê Torre 1, 12 nesse momento. Índia Alfa, ponto de espera 12, obrigado, amigo, até a volta. Romeu Golf, contato radar 260, sai da árvore. 260, árvore, Romeu Golf. Tá 3198, reduza para 1709. Redução 3198. Romeu Fox Lima, frequência livre para a coordenadora, mantém meu pesa todinho. Ok, grato. Tio 595, eu tenho a pista 10 que abrirá agora a partir das 14 do Lu. Se eu decolará da 10 ou 17, confirma intenções. O que for mais rápido. Se não tiver espera para 10, é 10. O senhor é terceiro em qualquer setor, trip 595. Bom, em qualquer setor, então vamos para 10. Ok. American 980, reduce 220 knots and descend 4,000 feet, connection 015. Both 220 knots and the 4,000 feet, 1015, American 980. É 6140 na escuta? Consiga, amigo. Confirmando, permanece sair de curva à esquerda, que aí só modificando o pistão 0. Aí corta o pronto ecológico. Ativo, pistão 0, boca, curva esquerda. O Xené 1140. 2 para 4. Xené 3. São Salvador é o Olímpico 10. A próxima de 10. Olímpico 10, atualizado, ingresso na Juliette. Após parte principal, após Índia. Para o ponto de espera na 10. Ponto de espera, chame a torre em 1-8 nesse momento. Olímpico 10, Juliette, parte 1, Índia. E após ponto de espera da 10, lá chama a torre de Olímpico 10. 6140, confirma, tá pronto? Tá pronto, amigo. 6140, tô autorizado a linha de decolar, pista no 0, 080 graus, 149. Melhor decolar, amigo. 6140. Torre Boa Azul, 4207, 2 milhas da marcador de terra final, 10. Azul 4207, boa, continua a aproximação, Airbus alinhando para decolagem, com área pista livre. Entendi. Oi, Tony. Late 0 for 4000 feet, speed 220. Para cópia. Salvador, American 990. American 980, descend 4,000 feet, connect 1015. Descend 4,000 feet, 1015, American 980. Pedro Axé, controle operando em 119, decimal 35, S1-0155. Opa. Apresente, a senhora autoriza a ascensão para 2.500 pés para a realização de manobra? Ah, autorizado, 2.500 pés, o Índio Novemberal. Sente, autorizado, 2.500, chama no, na descida do Índio Novemberal. American 980, reduz 200 knots. Slow 200 knots, American 980. Então, 3198, complete aproximação, torre, 118.6, bom pouso. 118.6, bom dia. Vitor Juliette, para acionamento, táxi, chame torre em 1-8 nesse momento. A porta está entrando em casa. Tá lá. Frequência livre, quilo alfa, bom pouso. Graças, bom dia. pouso pistão zero. Pouso na pistão zero, 04207. Pistão Juliette, autorizado, táxi, a porta, ponte de espera. Zero da cola 03, controle 119 decimal 35. 1935, obrigado amigo, até a volta. São, quanto aguarda a autorização? Confirma posição, o Webjet 9731. 4. Está com POB de 693 horas e 30, alterna Salvador. Fuga da Caju, 350, Geneme 1, 140. Dia, no ponto de espera da 10, Xametô em 118, decimal 6. Pois é, táxi, parte principal, Índia. No ponto de espera, Xametô, 118, 6. 10, no ponto de espera da 10, pronto. Tarde. Papatango, Romeu, Papatango, prossiga. Solo 9731, poderia acionar? Enquanto aguarda a cópia. Projeto 9731, autorizado acionamento. Reporte, aguarde para cópia e reporte para push. Porta para push, aguarde a cópia, 9731. Pilete Tango Zulu, copia? 3198. Pilete 9731, copia? Sim. Jet 9731, autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, vai sair na Up Zulu 21, via Up Zulu 21, após autorizado conforme rota apresentada no plano, decola da 17, correção decola da 10, primeira curva à direita, saída a bó, elefa, após elefa, sagaz, controle operando em 119, decimal 35, acione 5437. American Line 990, descend 2000 feet, scan 8105, clear to ILS, report established. Okay, clear to 2000 feet, 1015, clear to the ILS to runway 10, report established, American 990. ILS 9731, confirmando o 3.5437. ILS 437. Gente, com o treinamento correto, é ponto para o pushback. Para. 1-Azul-4-2-0-7, livrou. Livre táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Livre táxi, Alfa, reportar antes da Juliette, 4-2-0-7. Juliette, Tango Zulu, copia? Torre, o 355-95, a ponte de espera da onda zero. O 355-95, ciente, mantém a ponte de espera. Aguarde, acho que é bravo eco. Sou Romeu, Romeu Golf, com a possibilidade de pôr direto para o Guarani. Sim, moleque. 9731, pronto. É o gesto 9731, autorizado o pushback, chama para o táxi. Acha bravo eco, copia? Confira! Acha bravo eco, autorizado para Utinga, e o de voo 080, rota DCT, decola da 17, primeira curva à esquerda. Saída Momo. Saída Momo, pós-Momo DCT Utinga, controle operando em 119.35, acione 5407. 738, autorizado de chegada a Mari, desce para nível de voo 060. A Mari desce para 060. Transponder, Oscar Bravo Eco. Oscar Bravo Eco, com atendimento correto, é porte pronto para o... Vai. Confirmando o seu trompátio 5? Confirmo, agado até cá. Gente, Oscar Bravo Eco, autorizado acionamento, chame agora a torre para o táxi. Em 1 no 8 decimal 6. cadê? Azul 4207, Juliette. Entrou, Juliette. Azul 4207, mantém a posição. Mantém a posição, 4207. Todo guarda. O moleque está autorizado, tá? Que se a porta aponte para papá. Paulo Salvador, bom dia. 3198. Papel e o papel da produção na época de potência ou já pode para a recíproca? Desliga, tá 3198. Livrou. Essa é 3198, os ataques via Alfa Porte antes da Juliette. Alfa, chamaremos antes da Juliette, 3198. Bravo, é confiante em B autonomia? Ao zero, alternando 128, decimal 8. O meu Golfo está chegando entrecortada. Claro, táxi 140, 3 horas e 50, alternando com fins. Cruise 10 knots, cruise to land on entry. To land on runway 10 American, and enter. Job, that's there. Alpha Victor Juliette está autorizado, ingresso, a porta alinhada e pronto. Da Webjet à sua frente. Ok, livre táxi. Juliette, portão 1, atenta aeronave da Objet 4207. Na final, ali mantém, pode ser 1-0. Faz a passagem da Boeing, ali mantém, por 35-5-5. Gate, hein? Para 2, 3-1-9. Pode ficar atento. Pode para voar com mantém, ponte, espera, aguardando. Deixa eu olhar no 5 e copia. Colagem sua para nível 075. Ascendendo para o 075 em rota, Olympus 1-0. Saída avó, após a avó desse trio, Vitória da Conquista. Controle operando em 1-19-35, acione 5-4-1-4. Juliette Tango Lua, autorizado. O procedimento está correto, autorizado. Push, reporte para o TAC. Mizuno após início do trip ali, mantém, capitão 0. Após trip ali, mantém, acesso. América 990, on the ground, that's 1-1. Leave by right and go broad, 1-1, that's 1-9. Right turn here and then 0.9, American, 990. Total 9910, a sinalização autorizada de chegada Mari, desce para o nível de voo 070. Gente, Mari para o nível 070, total 9910. Trip 5595, vento 1110 graus, 149, autorizada a colapso, 10. Autorizada a colapso para trip 5595. Falcon 9090, detect CIA Alpha, holding short of Juliet. 1-2-9. Alfa Tango Tango, copia? Alfa Tango Tango, autorizado para Petrolina, nível de 1-0-0, decola da 1-0, primeira curva à esquerda, saída Momo, pós Momo direto Petrolina. Controle operando em 1-9-35, acione 5-4-1-3. 3-5, bom dia. Papa Tango, Romeu Papa Tango, informe altitude. Alfa Tango, Tango. Gente, Alfa Tango, Tango, atendimento correto, aponte ponto para o push e acionamento. Alfa, Victor, Juliette, Close, 1-3, controle 1-9, decimal 3-5. 1-9, decimal 3-5, Alfa, Juliette. 35595, está na Dael, Leda. Y5595, contratada Nicolai, supra nível de voo 1-6-0, saída Dael, após Leda. 1-6-0, Dael, após Leda, 5595. Então, autorizado acionamento, chama para o táxi. O Salvador, o Papatango, Lima, Quilo, S6. Prossiga. Está no Pátio 3, notificação para 0 Azul. Sente, aguarde. 5-6. Bono 738, reduz velocidade para 2509. 250, o total 9910. Controle Salvador, Papatango, Alfa Victor, Juliette, decolado da 197. Qual foi para o controle? Alfa Victor, Juliette, decolado da 197. Mensagem para o 738. Gol 1738, reduz velocidade para 2509. Está mantendo 2. Controle Salvador. Papatango, Alfa Victor Juliette, decolado da 1-7. Papatango, Alfa Victor Juliette, mantém o corredor a 100 em condições visuais. Manterá a 100 em condições visuais da Alfa Victor Juliette. Ótimo, dia 060-732. Ciente, gol 1-738. Controle Salvador, muito bom dia, tá 3-8-9-6. Bom dia, 3896 dessa via chegada a Mário para 2015, 3896. Via chegada a Mário 2010 com 1015, 3896. Bom, 738, número 2 na aproximação, desça para 3000 pés, ajuste no 05, vetor é para sequenciamento, curva esquerda, vai na proa 025, limite ao localizador. Esquerda 025, limite ao localizador, descendo para 3000, voo 738. Intercepta a 280, radial 280, e após intercepta 259, até 25 milhas. Fixo arbor na radial 259 a 25 milhas, na mesma posição do antigo, da antiga posição Golem. 1270. Afirmativo, partiu desse 2000 pés, número 1, ajuste no 05. 2000, então, 1015, 270. 738, velocidade de casa. 240. Gente, o 738 inicia edição 180 a mais. 180, 2700 sobre vetor para sequenciamento, esquerda para o 180, limite localizador. 180, limite localizador, 270. Aos 1 longe. É que descer. Para o seu ponto espera da pista 10, o ajuste Salvador 1500, 18,6 ponto espera. Iniciando 1-0. Controle, bom dia, Web 973-1. Você escuta 973-1. Decolada, você escuta. Contato radar na decolagem, saída Arbor, vigilância. Gente, na saída Arbor, vigilância. 730 vai, correção, 738 vai ultrapassar o curso do localizador, seu novo limite é magnética 130 de cima, número 2. Ok. 1-8-6. Principal, Índia Alfa, no ponto de espera, 18-6, o Tango Zulu. Condições de agilizar o cruzamento do campo, para seguir na perfeita saída, ou na esquerda. Confuso! Pode gravar outras condições de agilizar o curva à esquerda, prosseguindo o perfil? Perfil! Cruzando o radiar para a esquerda. Ok, mantendo inicialmente a frequência, espera o buraco ter close no 7. Eu quero que você aguarde 30 segundos para a cópia. Ok, next up. dando 180 em redução para 160. Gente, rotação 9910, velocidade indicada. 2509. Gente. Está 3896 descendo para 2000 pés via chegada a mar 1015. 102.000 pés via 1015, 3896. Tango Matempo, espera. Pode curar o eco, alô, piso, agradeço a colaboração, chama o controle 119.35. Grato, meu Deus. Alto, o Tango ali mantém, cabeceiro no zero, estimado 2 minutos da corte. Exato, o senhor falou que o Juliette manterá para qualquer metida em Vera Cruz. Gente. Controle, o Rosto Bravão. Siga, Bravão. Está colado, já cruzou o campo, ou chegando? Acho que cruza. Boa tarde. Tem o pátio que se encontra? Está no pátio 3. Inclusive, solicitamos, se possível, decolar a partida da Delta. Gente, aguarde coordenação. Então, 35, me deixa o lock, 32. Ó, acho que a Bravo é curva à direita agora na Pro Norte, eu acho que a Bravo é. É, curva à direita, Pro Norte. Total 9910, curva à esquerda na Pro 0-1-5, limite ao lock. Esquerda 0-1-5, limitado pelo lock, 9-9-1-0. Oscar Bravo Eco, curva à direita, agora para o norte. O Gol 270, esquerda para o 140, forma estabilizada. Formará estabilizada, 270. 40 no transponder, decolada 10, corredor a 100 mil pés para Vera Cruz. Controle operando 1935, autorizado a interceptação dada, contigo. Autorizado Lima Crossway, o contingimento está correto, reporte pronto para acionamento e táxi. Está pronto para o acionamento. Gente, autorizado o acionamento, chama para o táxi, Lima, aqui, lá, aqui, aí. É, foi. Mantenha, ponte para. O táxi, o Lima, aqui, lá, aqui, aí. Motivo. Total reduz para 290 ou para 170? Se reduz até 170 nós, eu tenho tráfego na sua posição uma hora. 7 milhas, a intenção que siga como número 3. Teste total 9990. Manda justinho no 095. Muito grato. Livre pouso, 270. Sua frente com 6 milhas de separação, com 169 graus. Gente, temos um GQS. E curva à direita então, eu vou ir na proa 060 e forma estabilizada. 060 reformará estabilizado, 9910. Toyota 3896 reautorizado até 3 mil pés, está sob vetor para sequenciamento, esquerda proa 030, limite ao lock. 33 mil pés, proa 030, limitado pelo lock 3896. Ano 130 web 9731. Confirme. Web 9731, cruzo 130. Pode coordenar com Recife, Guarulho, direto para Gaita. Aguarde. Cruzador total 9990. Teste total 9990, aguarde transferência. Teste. Ano 738, turno 86. 86. O Bravo já cruzou 2 mil pés, está autorizado a na proa de Momo. O controle, né, 6147? Acho que a Bravo Eco, vou ir na proa de Momo, copiou? Perfeito, senhor, poderia cancelar e prosseguir direto ao Tiga, a radial 320? Tem a radial 320 de Salvador. Ok, aprovado. O controle, né, 6140? Xené 6140, prossegue o controle. A frequência, senhor, do centro, por gentileza. Xené 140, 1260, alterna 128, décima 8. 260, 288, obrigado. Webjet 9731, chame o centro Recife, frequência 1260, alterna 128. 260, 288. Controle Alfa Tango Tango. Tango Tango, prossiga. Perfil da Momo. Tango Tango, perfil da saída Momo. Vigilante. Tango Tango. Tá 3896, vetor para o localizador, curva à direita, vou ir na proa 060. Vai estar tráfego atrás, à sua frente, posição 12 horas e 7 milhas nessa proa. Frente, proa 060, para o localizador 3896. Salvador, Alfa Vista Juliette, a 2 milhas de Paralabarra. Frente, Alfa Vista Juliette, frequência livre para coordenação na escuta para o regresso, Juliette. Beta livre, escuta para o regresso, Alfa Vista Juliette. Salvador Azul 4060. Azul 4060, desce via chegada a Mari para 2000 pés, ajuste no 015, forma o localizador. Via Mari 2000, no 270, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, 270. Juliette Tango Zulu, sobre formação, tem um 309, já sequenciado de aproximação, estimado em cerca de 5 minutos. ...2015, forma estabilizada. 2015, forma estabilizada, 3296. Para a torre. Eu tenho 3 aeronaves já sequenciadas. A última está a 5 milhas, corrigindo 5. 4 minutos da cabeceira. A 2 em termos tráfico, fica à vista total 990. GP 5595, vou ir na proa de Coral. Uhum. 3896, complete a aproximação, inicie redução, chame a torre, frequência no noite decimal 6. 3896. 86, boa, 3296. Número 270, autorizado a livrar Juliette ao portão 4. Juliette do portão 4, 270. Vamos lá, escuta. E Salvador, bom dia, o total 9910, vai passando externo, baixado e travado. Total 9910, número 12, número 1, cruzando a cabeceira, informarei que está livre. Tente 9910. E o 7? Por onde é o Olimpo 10, confirme alguma informação para o Olimpo 10? Canal 105-18-11. O marca do externo, informarei que está livre. Sente, levantamento. 8-1-1-1-1-1-1-1. 38, solo de 2000, livre à direita, solo 1-2-1-9. 2-1-9. Copiado. Oi, Salvador, Tatatango, Salvador, Tatatango. Índia November Alpha, vou ir na prova da rotatória, Índia November Alpha. Índia November Alpha, botará na prova da rotatória. 1-7-18, levou a nossa escuta. 1-7-18, autorizado táxi via Alpha, reporte Índia Juliette. Alpha, reporte Índia Juliette. 1.500 pés na prova rotatória, Romeu para o Patango. Gente, 1.500 pés, prova rotatória, Romeu para o Patango. Ah, 12 mil...